Nós estamos aqui na casa de Genival. Meu sonho é você me amar, Genival. Eu não tô amando nem eu mesmo próprio. Não vou amar ninguém. Meu bem, você precisa dar um jeito no seu coração. Genivaldo Souza. Que tem esse defeito de querer trazer a solidão. Meu bem, o amor é lindo, mas preciso lhe compreender. Por que você vive só querendo me fazer sofrer? Meu bem, você devia me dar muito carinho. Não me deixar aqui sofrendo tão sozinho, com o meu corpo muito louco pra te amar. Meu bem, não leve a mal, mas eu estou apaixonado. O meu desejo é viver sempre ao seu lado e nunca mais de você me separar. Meu desejo, José Orlando. 87,9 Araripina FM. Meu bem, você precisa dar um jeito no seu que tem esse defeito de querer trazer a solidão. Meu bem, o amor é lindo, mas preciso lhe compreender. Porque que você vive só querendo me fazer sofrer? Meu bem, você devia me dar muito carinho. Não me deixar aqui sofrendo tão sozinho, com o meu corpo muito louco pra te amar. Meu bem, não leve a mal, mas eu estou apaixonado. O meu desejo é viver sempre ao seu lado e nunca mais de você me separar. Meu bem, você devia me dar muito carinho. Não me deixar aqui sofrendo tão sozinho, com o meu corpo muito louco pra te amar. Meu bem, não leve a mal, mas eu estou apaixonado. O meu desejo. Genivaldo Souza. É muita paixão para um homem só. Aê, menino da rocha. Três noites, três dias que passo bebendo, procuro esquecer. Eu vivo sofrendo, chorando e penando, penando por ti. Se tornei meu ébrio, é por tua culpa de te amar assim. Tornei meu boêmio ao saber que tu não nasceu para mim. Oh,

você zombou quando eu falei que muitas vezes já sonhei que estava com você te amando e muita coisa te ensinei e me pediu pra esquecer esse desejo de te amar. Mas no meu sonho me amou, me dizendo que gostou, me pedia sem parar. Faz, faz, faz, te quero mais. Faz, mais, porque ninguém mais faz assim o amor que você faz, faz, faz, te quero mais. Faz, mais, porque ninguém mais faz assim o amor. Você faz. Genivaldo Souza. Agora com você comigo é tanto como desejei te ouvir dizendo que me ama. Milhões de vezes eu sonhei. Hoje me diz que levitou depois que a gente fez amor numa estrada colorida. Um grande amor da minha vida entregava o seu amor. Genivaldo Souza. Faz, faz, faz, te quero mais. Faz, mais, porque ninguém mais faz assim o amor que só você faz. Mais, faz, te quero mais. Faz, mais, porque ninguém mais faz assim o amor que só você faz. Genivaldo Souza. Faz, faz, faz, te quero mais. Faz, mais, o que ninguém mais faz assim o amor. Faz, faz, faz, te quero mais. Faz, faz, porque ninguém mais faz assim o amor. Faz, faz, faz, te quero mais. Faz, mais, porque ninguém mais faz assim o amor que você faz. Nós estamos aqui na casa de Genival. Olá, princesas e príncipes, eu sou Amado Batista, esse é o programa do Genivaldo Souza, continue aqui. Morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta. Você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos, para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos que talvez por engano você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. Eita, que esse programa é apaixonado demais, hein? Amado Batista, música Carta Sobre a Mesa, e fui pra Betinho Cambista. Bruno e Marrone, faz, mas faz. Roberto Vilar, pra valer. Teve também Milionário José Rico, Orgulhosa e Bonita. Ainda meu desejo, o som do José Orlando. Eita, Maurício Reis, coluna social. Zezé de Camargo e Luciano, antes de voltar pra casa. Eita, que esse programa hoje tá que tá. Deixa eu falar aqui com o povo. É, o povo quer falar. Bora, bota o povo pra falar, meu filho. Bora lá. Cuida no serviço. Boa tarde, Nival. Ei, passa aí, Maurício Reis. Eu vermelho. Como é? Eu não entendi. Fala novamente, Lidiane. Boa tarde, Nival. Ei, passa aí, Maurício Reis. Mercedão vermelho. Mercedão vermelho. É, rapaz, tá saindo aí esse áudio. tá saindo aí esse áudio. Saiu? Você ouviu aí o áudio no ar? Hã? Fala a verdade pra mim. Não mente não. Tá saindo no ar? Eita, tem mais gente pra falar? Bora lá. Boa tarde, irmão. Irmão, aqui na área aí, irmão. Passa uma música de Mato Batista, Cato Sobre a Mesa, meu irmão. Tô aqui em casa, mas daqui a pouco eu vou lá pra Galega com aquela geladinha, viu? Na Galega. Pronto, tem mais gente, bora lá. Boa tarde, Anival. Eu quero que tu toque aí duas músicas pra mim. Uma com Adelino Nascimento, Jesus e Madalena. E a outra com Genival Santo, Eu Queria Ser. Eu vou mandar, vou oferecer para o Marco, para você. Nós estamos na Aripina FM, com você em qualquer lugar. Pronto, dicção no ar. Ei, Genival, passa aí uma música para nós. Rapaz, ele foi se acidentar, rapaz. Um carro bateu nele e ele cortou o pé. Ele tá aqui. Aí eu vi a música passando aí eu... Helena. Rapaz, Adão se acidentou. Virgem Maria. Cuidado, Adão, que o pessoal. A gente tem que andar no trânsito hoje pra você e pra os outros, né? Se de repente você tá bem sossegado, vem um indivíduo e se taca em você ali, você. Rapaz, eu vou te contar. Opa, Adão, querido. É, se recupera logo aí, viu? Boa recuperação. Eita, que o negócio tá pegando fogo. Pega fogo, menina. Isso aqui se chama Maurício Reis, eterno, saudoso. E o nome da música é Mercedão Vermelho. Pra você curtir comigo aqui na melhor programação do Brasil. Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho. Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho. Mercedão Vermelho. caminhoneiro, no Brasil inteiro eu vivo a rodar. Oh, meu carro é trucado, só ando pesado pra lá e pra cá. Eu volto e vou, eu peço ao Senhor pra me proteger, porque o meu caminhão tem o meu coração esperando você. Porque o meu caminhão tem o meu coração esperando você. Mercedão vermelho, Mercedão vermelho, tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho. A vida de um caminhoneiro no Brasil inteiro é viver a rodar. Rodando na Rio Bahia, na churrascaria, eu penso no Pará. No posto de gasolina, uma linda menina quis me conquistar. Me convidei para o meu caminhão, pra ver meu coração junto ao seu badalar. Me convidei para o meu caminhão, pra ver meu coração junto ao seu badalar. Mercedão vermelho, Mercedão vermelho, tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho. Meu sonho é você me amar, Genival. Eu não tô amando nem eu mesmo próprio, não vou amar ninguém. Entre no nosso site www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui, quem manda é você, ouvinte. É Vilásio, é 12. Fala, prefeito. Como vice-prefeito, já trouxe melhorias para o abastecimento de água em Araripina, como a instalação de mais de 600 cisternas, perfuração de poços que funcionam por energia solar nos sítios e distritos. Mas ainda temos muito o que fazer. Vou fortalecer a luta para a vinda da adutora de Negreiros. Buscar soluções com a Compesa e o governo do estado. Coligação Viva Democracia, PDT, PP, Republicanos, União Brasil. É Vilásio, é 12. Olá, pessoal, sou Evane Coelho, candidata a vereadora. Luto em defesa dos agricultores e do associativismo. Peço um voto de confiança a vocês, ararpinenses. Dia 6, voto Evane Coelho, 12333. É Vilásio Matheus, 12. Alô, Araripina, aqui é o vereador Luciano Capitão, com o número 12.222, passando mais uma vez para pedir um voto de confiança para o vereador Luciano Capitão e para o nosso futuro prefeito Evilásio Matheus e Brinque ao Filho número 12. De 1,9, a rádio que tem mania de sucesso. Meu nome é Juca Gris, sou candidato a vereador pelo Partido Liberal, com o número 22123. Sou formado em Direito e Ciência Biológica. Prometo fazer o papel destinado ao cargo que concorro, que é melhorar a vida do povo de Araripina através da fiscalização dos serviços prestados pelo município e rever as leis ora existentes, adequando-as à nossa realidade. Sua decisão muda tudo. Vote 22123, Juca Gris. Deus, pátria, família e liberdade. Araripina FM, rádio sucesso. É bom, se eu for preso, você vai me dar cigarro lá na cadeia, porque eu bebo na latinha, ó, pra isso. Cacete, bota a música, bota a música. Mamãe, existe rádio melhor do que a Araripina FM? Existe, filha, mas não presta não. A Araripina FM 87.9. Com você, em qualquer lugar. Gente, aqui é Dr. Aloysio Coelho. Quero parabenizar a Araripina e toda a nossa gente pelos 96 anos de emancipação política. Uma data especial que deve ser celebrada com alegria. Vamos avançar com muito trabalho para fazer da nossa cidade um lugar cada dia melhor para todos que aqui vivem. Parabéns, Araripina. Entre no nosso site www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui quem manda é você, ouvinte. Dica de saúde. O café da manhã pode ser a refeição mais reforçada do dia, pois de maneira geral, passamos 10 horas sem nos alimentarmos durante a noite, quando apesar de estarmos dormindo, o nosso organismo não para de funcionar. Eis que surge uma nova esperança. Olá, sou Ayrton Rodrigues, candidato a prefeito de Araripina. Não sou candidato por vaidade, sou candidato para servir, ajudar a quem realmente precisa. Caros eleitores araripinenses, meu nome é Jefferson Ribeiro, sou candidato a vice na chapa do companheiro Ayrton Rodrigues. A verdadeira oposição do município de Araripina é PSOL 50, 50 negros. O povo quer mudança, quer sim, mudança pra você e pra mim. Meu sonho é você me amar, Genival. Eu não tô amando nem eu mesmo próprio. Não é amar nem ganho. Paulo Souza. Genivaldo Souza. Fazer a paz da minha guerra. Se algum dia Deus descesse do céu e perguntasse o que eu queria aqui na terra, eu respondia que queria ter você e com você fazer a paz da minha guerra. Eu queria ser o caminho que tu passa, eu queria ser a sombra que te acompanha, eu queria ser o manto que te agasalha, eu queria ser a água que te banha, eu queria ser o batom que você usa e a sua roupa que tu veste todo dia. Eu queria ser o teu príncipe encantado, teu eterno namorado, pra acabar minha agonia. Mas quem sou eu pra tudo isto merecer, se aqui na terra sou um pobre pecado? Eu não sou santo pra ganhar na incerteza, vou morrer sem teu amor. Mas quem sou eu pra tudo isto merecer, se aqui na terra sou um pobre pecado? Eu não sou santo pra ganhar tua pureza, na incerteza vou morrer sem teu amor. Mas quem sou eu tudo isto merecer, se aqui na terra sou um pobre pecado? Eu não sou santo pra ganhar. Larará, larará, larará, larará, larará. Eu estou de novo aqui, a brigar com a solidão, mas ela não quer sair. É mais forte essa paixão. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olhe meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar? Não chute assim, traz você pra mim. Um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar. Lará, lará, lará, lará. Larará, larará. Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Tu que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar. Não dá pra esperar. Olhe meu olhar. Não vê que eu estou começando a chorar? Não chute assim, traz você pra mim. Um amor profundo, nada neste mundo vai nos separar. Larará, larará, larará.

Nós estamos aqui na casa de Genival. Você quer falar de amor? Fale suavemente. E quando fizermos amor, faça bem docemente. Pois eu ando bem machucado, estou me curando. Agora é que as marcas de amor estão cicatrizando. Por isso eu te peço, não brinque com meu sentimento. Pois o velho amor me deixou um espinho por dentro. Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo. Pois meu coração não aguenta um novo fracasso. Porque eu já passei desse tempo de amar e perder o meu tempo. Por isso eu te peço cuidado com meu coração. Pois eu fiquei com medo, medo. Seu amor me dá medo, medo. Acho que é muito cedo, cedo para eu me entregar. Pois eu fiquei com medo, medo. Seu amor me dá medo, medo. Deixa que o tempo passe, passe, pra que eu te possa eu te peço, não brinque com meu sentimento. Pois um velho amor me deixou um espinho por dentro. Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo. Pois meu coração não aguenta um novo fracasso. Porque eu já passei desse amar e perder o meu tempo. Por isso eu te peço cuidado com meu coração. Pois eu fiquei com medo, medo. Seu amor me dá medo, medo. Acho que é muito cedo, cedo para eu me entregar. Pois eu fiquei com medo, medo. Passe, pra que eu te possa amar. Pois eu fiquei com medo, medo. Seu amor me dá medo, medo. Acho que é muito cedo. Meu sonho é você me amar, Genival. Eu não tô amando nem eu mesmo próprio. Não vou amar ninguém. Mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz eu me amo tanto. Música.